Começa agora. O Marco de Hoje. Na Showtime, com Marco Antônio Santos Freitas. Agora, na Showtime. O Marco de Hoje. Fala aí, gaúcho, tudo bem? Tudo bem, tudo ok contigo, querido? Também. Tudo ok. Também. Seu convidado já está no ar. Ah, que maravilha. Então, gente, pessoal que acompanha o programa sabe que, como a gente tem dois blocos, depende, no caso, da disponibilidade do convidado, ou ser no primeiro bloco ou no segundo. Então, o Odorico, gentilmente, pediu que fosse no primeiro bloco, então a gente já vai começar conversando com ele. No caso, o nosso entrevistado, é uma honra ter a gente poder falar com ele. Ele é paulista, é diretor de publicidade há mais de... Quero aqui ficar cutucando idade, mas eu diria assim, há mais de 3 décadas. E fora os comerciais que ele dirigiu para tudo que é produto que existe aí, ele também é diretor de cinema. E ele realizou na década de 90, na verdade ele tem 2 longas-metragens, e são bem diferentes. Isso é que me chama a atenção na carreira dele. Porque o primeiro, tem aqui muito parênteses aqui para colocar, porque vamos por partes, né? Então, o primeiro filme que ele dirigiu se chama Discretion Assured. No Brasil era Sigilo Absoluto. Algumas pessoas até chamam de Descrição Assegurada, que seria a tradução literal. Mas é uma produção americana rodada no Brasil, estrelada um mega elenco. Foi o primeiro longa-metragem dele, ou seja, ele debutou como diretor de longas com esse filme. Só para ter uma ideia, estrelado pelo Michael York, né, aquele britânico shakespeariano, super classudo, famoso por Cabaret, do Bob Fosse, com a Liza Minnelli, aquela versão dos 3 Mosqueteiros, que era com o Richard Chamberlain, dirigido pelo Richard Lester, né, o diretor do Superman 2 e 3, e o Oliver Reed, também no elenco. Também é famoso pelos Austin Powers, que ele fez. A Jennifer O'Neill, né, belíssima ex-modelo, o pessoal deve se lembrar do filme Summer of 42, né, Houve Uma Vez um Verão. Ela, pouquíssima gente sabe, mas ela é nascida no Rio de Janeiro, mas não fala português. Ela, como eu falei, foi modelo, ela também estrelou um suspense do grande Lucio Fulci, o grande diretor italiano Lucio Fulci, que é um filme que eu amo, chamado Sette Notti in Nero. No Brasil acho que era Premonição, é um filme de 77, de suspense. E ela estrelava também um seriado que eu curtia, via na TV Manchete, que o nome era Cover Up, era Retrato Falado. No elenco também tem o Granger Hines, que é um ator americano super talentoso. Ele é mais conhecido assim por ter sido casado com uma cantora que o João gosta bastante, a Michelle Phillips, dos Mamas and Papas. Fantástica, Isso. E também no elenco tem essa do Discretion Assured, que a gente ainda está falando sobre o filme. Tem uma ex-Miss América de 82, que supostamente namorou até o Bill Clinton. Tem a Dee Wallace, ou Dee Wallace Stone, que o pessoal deve se lembrar, ela era a matriarca do filme ET. E o elenco brasileiro, Jonas Bloch, a grande Tamara Taxman, a modelo gaúcha Vanusa Spindler. Além desse filme, então, o outro que ele fez, que não tem nada a ver em estilo, é uma superprodução para os padrões nacionais, esse filme é mais recente, chamado Dono do Mar. Foi baseado no livro do ex-presidente José Sarney. É uma obra muito influenciada pelo realismo fantástico do Gabriel García Márquez. Então, eu queria, sei lá, finalmente dar as boas-vindas ao Odorico Mendes. Tudo bem, querido? Tudo bom, e você, Marcos? Tudo bem, é um prazer falar contigo, tá? Prazer é meu. Querido, então vamos tentar começar pelo início, assim, de tudo, assim. Sei lá, o teu nome tem a ver, foi uma homenagem que teus pais deram em homenagem ao Manuel Odorico Mendes, que é aquele maranhense que teve carreira política, mas é mais lembrado hoje em dia por ser o primeiro tradutor do Homero para o português? Não. Não? É, meu avô é o Odorico Mendes, eu sou o Odorico Mendes, né? Talvez o meu avô, não sei. Não sei da história. Esse Manuel. Meu avô chamava Odorico Mendes, eu sou Odorico Mendes Neto. Aí entendi, tá. E me diz uma coisa, cresceste em São Paulo mesmo? Nasceste em São Paulo, né? Não, eu sou de Santos. De Santos, tá. E me fala assim, como é que foi a infância do futuro diretor Odorico Mendes? Assim, que tipo de criança era? Eu não tenho nada de psiquiatra aqui, mas é só para tentar conhecer um pouco mais. essa pessoa, assim, como é que era o Odorico Mendes na escola? Era tipo aquelas crianças, lá, que sonhava acordado na aula? Como é que é? Me fala um pouco da tua infância. Não lembro, mano. Tô com 65 anos. Não lembro? Mas eu nunca fui bom de escola, né? Não, foi bom. Não, morava na praia, mano. Era surfista. Deixava os livros na casa da minha avó e ia surfar. Aham. Foi mais ou menos por aí. Até acabei me formando com... Acabei tendo que fazer um curso rápido, morar nos Estados Unidos, me formei no colegial lá, né? Ah, é? Em qual cidade lá nos Estados Unidos? Eu também morei um tempo. Lá, em St. Louis. Mano, eu era vizinho do Chuck Berry. Eu morava assim numa área rural, na casa de uma família americana. Veio um gringo pra cá e meu vizinho, assim, de cerca, era o Berry Park. Uau! E a gente ia ver show toda sexta-feira lá com o Chuck Berry, eu não sabia nem quem era o cara. Que ano que é isso? Que ano que a gente tá falando aqui? Isso é 1970. Uau! 1970. Ficaste lá quanto tempo? 6 meses ou um ano? O ano letivo, né? Eu cheguei assim na primeira semana de aula e fui embora na última, né? Sim, então, fazer o high school, uns 8 né? meses. Sim, fazer o high school. É, isso. Daí eu já... eu sou filho de músico, né? Quem é? Você devia ter entrevistado o meu pai, não eu, entendeu? Meu pai é que é o cara importante. Ah, é? Me fala então um pouco da influência do teu pai. Bota aí na internet. Meu pai é o compositor Gilberto Mendes. Ah, sim. Eu sei quem é. Sim, eu não, desculpa, não sabia então, que era. Eu cresci no meio de um ambiente musical com Geraldo Vandré, o Trio Maraiás, passavam um fim de semana na minha casa. Uau! Uau! Todos esses músicos aí, João Gilberto, tudo assim, brother do meu pai. Esse cara, meu pai é músico de vanguarda, então... Certamente, pai, sim, mexia certamente. Muito com esses caras, os novos baianos e tal. Sim. Então sim. Eu cresci nesse meio. Uau! O cara viveu na minha casa. Não, é que como o sobrenome Mendes é comum, eu não sabia que tinha parentesco. Me desculpa, desculpa a minha ignorância. Imagina. Não, é que pra mim, o normal é as pessoas me ligarem por causa do meu pai, não por minha casa. Porque meu pai era foda, mano. Sim. Ele faleceu ano passado com 93. Pois é, aham. 90 e quantos? 90, ou 3 ou 4, não sei direito, mas tava velho pra caralho. Ainda trabalhando. Sim, super ativo até os últimos meses de vida, né? Foi. Superativo até os meses. Não vou dizer superativo, mas ele todo ano ele era contratado para fazer alguma obra. Sim. Aí pelo mundo afora, que meu pai era muito mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil. Né? Certamente. E me diz uma coisa, Odorico. O teu lado musical foi bem desenvolvido também? Como é com certeza, tentar ser músico, eu fui obrigado foi? A estudar música a vida inteira. Então eu estudei contrabaixo, eu fui flautista. Ah, eu fui um dos melhores professores de música do planeta, entendeu? Tipo, a minha professora de flauta era a Grace Butch. Uau, eu sei quem é. Meu iniciador na carreira de música foi o Eleazar de Carvalho. Uau, só porque eu era filho do Gilberto Mendes. Claro, e claro. E todos falavam pro... Quando eu resolvi tocar flauta, meu pai chamou o Roberto Sion, falou... Ensina... Você sabe quem é o Roberto Sion? Roberto Sion é só o maior saxofonista do Brasil, né? Ah, sim, gente. Tocou com vários cantores. É o cara mais fodido do sax do Brasil. Pode perguntar aí pra quem entende. Não... E ele falou que era melhor. Gilberto, seu filho não é músico. Larga do pé dele. Então eu nunca dei certo com nada de... Tá, e foi uma frustração pro teu pai ou não? Oi? Foi uma frustração pro teu pai ou não? Não, meu pai era sossegado, ele não queria nem saber o que a gente ia fazer. Tá, era mais minha mãe ficar botando a gente pra estudar música. Entendi. Eu acabei tocando violão porque atraía as meninas, né? Claro. Mas tocava na época Gerry Adriani, Roberto Carlos... Uhum. E Vanderlei, essas coisas sim, que as meninas cantavam. Mas o cinema veio, assim, que é provavelmente o que você está interessado, em revista Cruzeiro, claro, Jet Manchete Internacional era a matéria que mostrava aquelas putas festas em Cannes, aquele monte de mulher bonita. Eu falei, eu vou ser cineasta. O meu primo foi fotógrafo da Cruzeiro. Meu primo é o José Medeiros. Nossa, mano. É, o diretor de fotografia é José Medeiros, que eu, apesar do meu sotaque, sou do Piauí. E ele fotografava, né, com... Ô, meu avô é de Teresina, hein? Mesmo? Uau! É, eu sou de Teresina também. É de Teresina. Uau, eu sou de Teresina também. Nossa, mas que mundo pequeno. Você é de Teresina? Ah, eu sou de Teresina, bom. Apesar do sotaque. Uhum. Tu tá calor lá, hein? Nossa, a coisa mais incrível. O período lá é muito quente. A coisa mais incrível de Teresina é que quem mora lá a vida toda ainda reclama do calor. Eu nunca vi coisa igual. É, lá é forte essa coisa. Tá, e me diz uma coisa, tá, e como é que. Vamos falar então dessa. De começares a realizar comerciais e depois eu vou querer saber como é que chegou o projeto do sigilo absoluto, do Discretion Assured nas tuas mãos, tá? Ah, vou falar assim bem rápido sobre isso, que é assim, então, tipo, eu comecei minha vida como fotógrafo de estilo e ator. Ator? Porque, precisava de uma grana, né? Ator de teatro? Também. Fiz, eu nunca quis ser ator, assim, de porque eu não tenho o talento, nem achava bom. Mas eu era ator de propaganda, que dava mais dinheiro, era rápido e tal. Claro. E, com isso, me aproximava das coisas que eu queria, que era fazer cinema, nunca publicidade, né? E trabalhei em vários filmes muito jovem, assim, filmes que eu nem lembro o nome. Mas eu te digo assim, o primeiro filme do Tony Tornado e da Sandra Barsotti foi produzido na minha produtora, Faton Filmes, no seu segundo estágio, porque ele começou a filmar, ficou parado um ano. Chamava Ouro Sangrento. Se você procurar, você vai achar. Estão falando tipo 74? Não, isso aí foi em 1973, 74. Tá. Não, eu sei da existência desse filme, sim. Eu nunca vi, mas eu ia... Esse filme foi feito, se você olhar lá nos créditos, pela Faton Filme, eu devo estar lá como assistente do assistente de produção, porque apesar de ser dono da produtora, eu não tinha experiência nenhuma. E que era o meu sócio, que era o Francisco Dre, e o César Ladeira, que era muito amigo. O César Ladeira, filho, né? Filho da Renata Fronze. Sim, da Renata Fronze, aham. Então, eu comecei a crescer com essas pessoas, e daí eu já estava logo na Globo, trabalhei com a Vancini. Eu sempre fui fornecedor de gente muito foda, entendeu? Entendi. E como aprendendo. É que daí... Tá. E como aí é que acontece? Perdão. Fiz um filme de propaganda e ganhei um leão em Cannes, daí fiquei famoso. Comecei a pegar muita propaganda ainda jovem, entendeu? Pra qual produto que era? Qual produto que era esse comercial? Porra, mas você me pegou. Não, era Alto da Cantareira. Ah, tá. Lançamento do Alto da Cantareira. Entendi. Porque foi uma coisa assim, porque você sabe que esses prêmios de Cannes não é prêmio de produção do filme, é prêmio de criação da agência. Sim. A agência que leva o crédito, É, porque é prêmio de criação. Sim. Não existe prêmio de direção, de fotografia, de elenco, é só de criação. É um festival disso. Porém... você ter dirigido o filme que ganhou o prêmio da campanha, te bota lá em cima, a nível comercial, você começa a pegar muito orçamento. Claro. Daí, eu desviei durante 30 anos e não conseguia fazer meu longa. Fiquei sempre tentando e produzi 27 longas dos outros. Até fazer esse Discretion Assured aí, que eu tinha uns 40 anos já. E fiz... Participei, tipo, Dama do Cine Xangai. Sim. O Homem até da Capa Preta. Olha, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Deixa eu só abrir um parênteses assim. Até o diretor da Boca, o John Doe, que tá, né, que era amigo do Guilherme de Almeida Prado, e tá como ator também no Dama do Cine Xangai, e tá também no Discretion Assured. Nossa, fiz três longas com ele. Esse cara é fantástico. Você conheceu ele, não? Não. Eu conheci a carreira dele, né? Mas eu nunca falei com ele, não. Eu faleci ele também. Ele é muito doido. Eu não sei, ele é vivo ainda. Não, ele faleceu. Faleceu faz, acho que já uns 8 anos, 7 anos. Nossa, é mesmo? É mesmo, aham. Chinês, né? John Doe. Que chato. John Doe. Mas ele era um cineasta, ele era o rei do filme, na época da Porno Chanchado, ele fez 20 filmes. O cara era muito doido. Os filmes dele eram meio biruta. Assim. Sim, meio louco, tinha uma sangreira e tudo mais. É, de repente o passageiro do táxi vira porco. Isso. Filme biruta. Daí um dia ele resolveu fazer um filme sério que chamava História de Marisa, um papo assim. E daí eu produzi o filme dele porque eu era fã dele, entendeu? Que legal. Eu não tinha tempo de fazer dinheiro, me realizei ajudando os outros. Que legal. E me diz uma coisa, e como é que daí, né, quando eu até tive a honra de entrevistar, já faz uns anos, eu te comentei até no telefone esses dias, que eu quase fui vizinho de, eu fui vizinho de prédio, quer dizer, quando eu me mudei lá nos Estados Unidos, em Hollywood, estava indo o Marcelo Bloise. Desculpa, Marcelo Bloise também foi meu, que realiza comerciais, também é meu amigo, mas eu quis falar do Marcelo Durst, desculpa, eu entrevistei o Marcelo Durst, que foi seu fotógrafo, né, um mega diretor de fotografia, de comerciais, e daí eu vi o filme lá, o Discretion Assured, eu vi lá. E me conta como é que... Eu me lembro que me chamou a atenção que tinha o selinho ali do Curb Pictures, né? E eu pensei, deve ser o Mike Curb, né? Para o pessoal que não sabe, depois da entrevista a gente vai tocar algumas músicas, como a gente sempre faz. E nos anos 70 eu vou tocar umas músicas do Mike Curb Congregation, que era o grupo do Mike Curb, que é um cara que foi de tudo, político, produtor de cinema, produtor de música, tocou com todo mundo, depois eu vou falar mais dele depois da entrevista. Mas, de qualquer forma, me fala como é que foi que o projeto, apesar de, eu acho que ele ainda era chairman, né, acho que ainda era o cabeça da produtora, mas eu sei que, acho que era a esposa dele, a Carol Curb Nimoy, irmã que produzia. Dele. Fala como é que chegou esse projeto em ti, pode ser? Desse thriller erótico filmado no Brasil, com Michael York, como é que foi isso? Conta pra mim. Então, a empresa onde eu sempre trabalhei, onde eu era sócio, mas tinha vários sócios, e não importa mais, a empresa que era a Croma, né? Uhum, e tinha muito equipamento, tinha 4 moviolas, 8 câmeras, muita luz. A gente tinha tanta luz que montou uma locadora de luz chamada Local. Uhum. E daí a gente era muito convocado pelas produções internacionais. Ah, tá. Por exemplo, Moonlight, O Parador, a gente fez tudo. Aquele filme do Borman. Sim, do Paul Mazursky. Do Paul Mazursky, Richard Dreyfuss, Raul Julliard e a Sônia Braga, claro. É, esse aí e também aquele do John Burman, no Amazonas. Sei, aquele Emerald Forest, Floresta Esmeraldas. Isso. Eu entrevistei o Flávio Tambellini, que trabalhou nos dois. Então, a gente produzia esses filmes, fornecia, fazia toda a produção de equipamento para eles. A produção local. Estava ficando amigo dos caras, então eu sou amigo de muita gente. Ah. Porque fui fornecedor deles em filmes que eles fizeram por aí. Daí começaram a me chamar para trabalhar lá. E eu comecei a fazer produção lá e acabaram... Então, eu sempre fui... O meu cinema não é autoral, eu sempre faço... que eu sou contratado para fazer. Então, tipo, Discretion Assured e O Dono do Mar, me chamaram, falaram, tem esse filme aí para ser feito e querem que você dirija. Entendi. Daí, você confessa, fizemos de tudo para eu não dirigir o filme, porque o Sarney não é exatamente aquela bandeira boa na minha área. Mas é que era muita grana, eu tava quebrado. Ai, cara, porque eu sempre fui bom para fazer filme, mas sempre fui incompetente administrativamente. Apesar de a gente faturar muito, a gente está sempre falindo. Sim, tá, mas assim, mas vamos por partes, por favor. Vamos falar do Sigilo Absoluto, do Scott Rashford. Como é que foi o diretor em longa-metragem? De trabalhar para os gringos. Como é que foi para trabalhar com esse Curb, com o pessoal da Curb, e depois então, também me fala um pouco dos atores que você nós que fizemos para eles uma série enorme aí, 52 episódios de filme de bicho, pro Discovery Channel, se não me engano. Sim. Esse filme de bicho que fica filmando os bichos trepando, dando filhotinho e entendeu? Fiz vários para eles. Então, foram 52 episódios, o negócio levou assim 5 anos de relacionamento. Ok. E daí eles ficavam vendo meus comerciais, porque os comerciais que eu fazia eram muito fodas, entendeu? Sim. Eram filmes muito fortes. Na época, as campanhas de cigarro Hollywood, sim, de Calton, a gente fazia uns filmes belíssimos. Pena que o produto era uma bosta. Mas como eu fumava, então estou perdoado. Entendeu? Em vez de ganhar em cachê, tu ganhava em tabaco, então é isso? Meu, o Acuso mandava todo mês pra gente caixas de cigarro. Uau. Sem marca. Uau. Era chamada genérico. Entendi. Pra gente fumar. Tá. Ia no maço azul e branco, ridículo. Mas tudo bem, daí caiu o roteiro. Caiu o roteiro, acho que a Julia Jones, se eu não me engano, o nome da roteirista, caiu nas tuas mãos. Como é que foi daí? Nada, o elenco já estava escolhido? O mesmo produtor que fez o... Esse chamava Expedition Danger. Esses 52 episódios de filme de bicho com Ivan Tors. Sabe quem é o Ivan Tors? Claro, claro que é Flipper. É o Ivan Tors, exatamente, Flipper, rintintinho, o cara... E todos os bichos famosos do cinema que treinou. Tem um complexo de estúdio em Miami chamado Estúdios Ivan Tors Studios. Sim, sim, é só bicho. Então, uh-huh. Esse cara morreu na minha filmagem, no Pantanal, teve um infarto com 86 anos de idade. 84. Uau, uau, uau. Morreu lá filmando, ele era o cara dos bichos dessa série. Sim. E o produtor era o cara mais fodido ainda. Esse cara que foi presidente da Metro-Goldwyn-Mayer e da CBS Movies e da CBS Television. Uhum. Fez coisas tipo Bat Masterson, seriado de TV Marina, com aquele pai do Jeff Bridges. Desculpa, fez aquele Wild Wild West. Sim, sim, com Robert Conrad, o James West. O cara que eu tô falando é o James Aubrey. Ah, sim, sim. Que é o cara conhecido em Hollywood como Smiley Cobra. É um cara muito poderoso, um cara que, tipo, entre outras coisas, era amigo das atrizes, da Marilyn Monroe, da mulher do Rossellini, não é como é o nome dela? É que fez o casamento. Ah, sim, a Ingrid Bergman. É. Ele era amigo dessa pessoa, mas velho, né? Esse sim, também sim. Morreu com 90 e tantos anos lá em Hollywood. Sim. Sim. Ficou muito amigo nosso. E ele que me trouxe o filme. Ah, tá. Então, esse cara, mas ele trabalhei pra ele muito. O amigo dele é um dos meus melhores, o filho dele é um dos meus melhores amigos. Que legal, que legal. E o elenco já tava... que trabalham nesse ramo é que me trouxeram esse e vários outros trabalhos. Sim, mas me diz uma coisa, Aldorico. O elenco, por exemplo, já estava escalado ou trabalhaste na escolha de elenco ou pensaste em outras pessoas no lugar? Como é que foi isso? Olha, o elenco em produção desse nível, entendeu? Eu que fiz o filme, eu não sei nem quanto eles ganharam. Eu sou sócio do filme em 50%. Só que cada um cuida da sua parte. Sim, sim. Eu entro com o que eles chamam de below the line. Uh-huh. O que é below the line? É custo de produção. Câmera, equipe, não sim. sei o que, edição. Uh-huh. Eles entram com a above the line, que é elenco. Sim. Custos Entendi. De manutenção de ator, que é caríssimo. O neguinho quer trailer, quer massagista, sim. quer... Seguro, teatro, seguro de saúde, tudo seguro mais. Seguro de sim. tudo. Aham. Uhum. E eles entram com o roteiro, que também sempre é caro pra caralho, entendeu? Sim, sim, sim, sim. Então, essa parte, quem cuida é quem paga. Sim, sim, sim. Na real, quem é profissional, e eu me considero profissional, deixa o vendedor escolher o elenco. Entendi, entendi. Porque o elenco é o principal gancho de venda de uma hora. Claro, claro, claro. Então, tipo, ninguém que fala, não, quero fulano de tal... Se fode, na minha opinião, como muitos autores, eu não vou citar nomes, porque os caras são meus amigos, mas muita gente se fode porque faz o filme com... O último filme que eu fiz é uma bosta, porque é um filme que eu não dirigi, eu sou fotógrafo, sou dono de algumas ações do filme, sou produtor executivo e produtor do filme. Mas... É o filme da internet, aquele? Ele não é da internet, é um filme comum, tá lançado já. Não, não, mas é um filme sobre tipo, erotismo sexual, né? Que dança pelada sim. na internet. Sim, são webcam, cara webcam. Que tá matando meninas. Sim, webcam. É uh-huh. Eu ia perguntar isso no final. Uh-huh. você olha o elenco desse filme, você vê as meninas muito velhas pro papel, entendeu? Sim, sim. Mas o diretor tava comendo a menina. tá. Mas assim, ó, só voltando, como é que foi teu trabalho, né, estreando como diretor de longas, como é que foi lidar com atores, no caso, pelo menos a fama, pelo menos, do Michael York, ele é super prolífico, é que ele é um lorde. Mas, por exemplo, eu já ouvi falar muita coisa, Jennifer O'Neill, que lance de ego, de ser meio dondoca, meio primadona. Como é que foi tu lidar com esses atores veteranos? Pode falar um pouco? Lógico, eles são ótimos. A Jennifer O'Neill é uma lady, meu. Quem falou mal dela, errou. Ela só tem uma coisa, ela só te deixa filmar do lado direito. Ah, tá. Então, ela é chatinha, porque ela se acha feia do lado esquerdo. Nossa. Isso, nossa, no cinema, é muito foda, porque não tem contraplano. Claro. E a cena com a Jennifer, não tem contraplano, entendeu? Entendi. E se filmar ela do outro lado, eu falei, eu vou filmar. Botei uma outra câmera e ela viu, né? Daí ela ficou de mau humor o dia inteiro. Eu falei, olha, eu não filmei. Então, usar o contraplano? Era isso. Fora isso, ela era perfeita, chegava na aula. Não, esses caras são todos perfeitos. A Dee Wallace Stone, né, que faz a esposa, a traída do filme, ela até é professora de interpretação também em Los Angeles, ela é super, faz muito filme também, ela é super boa atriz. Ela é, meu, ela fez aquele filme do... Daquele ela fez ET, fez The Howling, do louco, lá. Horror. É? Aquele filme do Cachorro Louco. Sim, o Cujo. Cujo. É ela, atriz. Sim, lá. Eu sei, eu adoro aquele filme. Por causa daquilo, ela pegou o ET, né? Aham. E me diz uma coisa, querido. E daí vamos agora passar, então, pro... daí depois a gente fala do teu último, do teu mais recente, que é esse de webcam, sobre esse lance, esse thriller passado no mundo, digamos assim, das moças que posam em webcam. Vamos falar do Dono do Mar. Como é que chegou daí o roteiro... Antes, junto com o Discretion Achou, fiz junto Tomates Verdes Fritos. Minha produtora é sócia do filme. Uhum. Um filme que foi indicado para 2 Oscars, não ganhou nenhum. Qual? Chama Fried Green Tomatoes. Ah, eu não sabia que tinha trabalhado nesse filme. Claro, é do John Hackman. Eu trabalho no filme, eu fui produtor do filme. Minha produtora é sócia do filme. Uau, é do John Avnet esse filme. Exatamente, é o primeiro filme dele. Sim, ele era produtor, isso. Uau, com a Kathy Bates. Cara mais mal educado que eu já vi na minha vida. Eu tinha um sócio, nós tínhamos uma produtora lá em Los Angeles chamada Electric Shadow. Ok. Que nasceu assim, o cara que era dono da ASCII Entertainment, que era um japonês, queria montar uma produtora internacional com 7 países. E eu, por estar trabalhando com aquele... Na época eu estava fazendo o filme do John Burman aqui em São Paulo, aqui no Amazonas a gente estava, né? Sim. E acabou pintando, não, fui indicado, me apliquei, porque era uma boiada, participar de filme com um pequeno percentual, filme, só filme fodido, fez 5 filmes imensos. Só ganhou dinheiro nesse Tomate Verdes Fritos, aí perdeu em todos os outros, mas... Daí esse cara, a gente arrumou a grana pra ele, pra esse John Evans, que tava 10 anos, desde que o livro tinha sido um best-seller, o cara tava atrás da grana e não conseguia a grana. Daí a minha sócia se aproximou do Mr. Nishi, que era o japonês, que era bilionário, né? E mostrou o projeto, ele falou, tá lá, põe aí, vai. E casou na época 9 milhões de dólares, que era dinheiro pra caralho, entendeu? Sim. O filme rendeu, acho que 3 vezes isso, né? O filme deu no primeiro ano 280 milhões de dólares, mas era outra época. Hoje em dia um filme desse não faria esse dinheiro. Hoje em dia é só filme de quadrinho que tá dando esse tipo de dinheiro. Aham. Ainda mais um filme feminino, né? Um filme feminino encabeçado por mulheres. Tomates Verdes Fritos hoje em dia seria uma websérie do Netflix. Sim, ou da sim, HBO. Sim. Então. Sim, mas sim. É mais um longa. Mudou muito o mercado, mano. Internet, né? Sim, sim. Mas esse filme aí também foi muito legal. E depois a gente fez um outro que chamava Passion of Mind, onde a gente se perdeu todo o dinheiro que ganhou com esse. Peraí, Passion of Mind. Me ajuda, por favor. Eu sei que filme é esse, eu não tô me lembrando. Me ajuda. É roteiro da Michelle Pfeiffer E a atriz é a Demi Moore. É um filme que a mulher, quando dorme, ela é apaixonada por um outro cara. Eu sei qual era. É dirigido por um francês, não é? É. Ah, não sei, cara. Esse filme aí eu tive pouco envolvimento, porque eu tava muito soberbado com os comerciais. Sim, sim. Então, apesar de eu ser sócio do filme, eu não tive muito envolvimento, nem vi o filme. Você tá vendo? Porque o filme foi um insucesso total, entendeu? Sim, esse filme que a Demi Moore fez, foi, eles chamam de Vanity Project, foi aqueles projetos meio vaidosos, ela queria mostrar que ela não era só uma cara bonita. Não, isso daí chama Passion of Mind. Eu tô dizendo que eles chamam lá nos Estados Unidos de Vanity Project, que são esses projetos de vaidade, que o ator quer mostrar que é bom ator. Não, ela foi contratada, viu, uma puta de uma grana, é um filme chato. Roteiro ruim da Demi Moore ainda é chupado. Tem um outro filme que é o mesmo roteiro, que a pessoa dormia e tinha uma outra vida. A única coisa que mudou é que não deram na outra vida a pessoa se apaixonar, porque é roteiro de mulher, né? Mas o sócio americano, o John Capper, ele gostou e bancou, comprou o roteiro com o dinheiro dele, pagou $500,000. Uh-huh. E daí investiu um... Todo o dinheiro que tinha ganho no outro filme foi nesse aí, perdeu tudo. O cinema é foda por causa disso, entendeu? Sim, sim, sim. Você não sabe que... Não, imagina quem que ia achar que um filme com o roteiro da Michelle Pfeiffer, com o Demi Moore, que estava no topo, no auge da fama sim, dela. Sim, sim, sim, sim, sim. E era um filme de romance, que sempre claro. Era dinheiro. Sim, sim. E o filme foi um fracasso, mano. Eu me lembro que 80% do cartaz era a cara dela, até. Eu te digo assim, na minha opinião, foi insucesso porque ela punha chifre no marido. Eu te falo, o povo americano é moralista pra caralho, entendeu? Aham, aham. Opa, eu tô falando palavrão, tá no ar. Não. É o João, não tem problema, né, João? O João, o dono, qualquer coisa, ele não vai me mandar embora. Peraí, achei que a gente estava conversando no telefone. Não, continua ouvindo, continua falando, porque eu estou ouvindo vocês aqui, estou achando fantástico. Tá. Vai, maravilha, filho. Maravilha. Então, mas, Odorico, fala então, vamos agora para o projeto esse do Dono do Mar. Como é que foi contratado? A agência de propaganda que cuidava das contas do projeto do Zé Sarney, Zé Sarney é dono de várias business que não tem nada a ver com política, tipo, sim, representando a Coca-Cola, dono da, sim, TV Mirante, sim, e tem o jornal Estado do Maranhão. Sim. E eu fazia propaganda dos produtos do cara. Minha relação com ele era essa, de novo, fornecedor. Fazia os filmes de propaganda dos business do Zé Sarney. Entendi. E por um acaso eu era amigo, por ser da mesma idade, do Fernando Sarney, que era nosso amigo, eu não sabia nem que ele era parente do político, porque ele era moleque na época, né? Sim. Ele estudava aqui, morava na Alameda Franca, ali, tem o apê até hoje ali. Uhum, uhum, uhum. Então, me chamaram para fazer só por causa disso, porque eu fazia os comerciais e ganhava prêmio pra caralho. Sim. E ganhava eram as agências que criavam, na real. Sim, sim, sim. Mas eu pegava carona ali na fama, né? Tá, e me diz uma coisa, e se tu pudesse voltar no tempo, tu teria feito o filme de novo ou não? Faria o filme ou não? Lógico, mano, eu tava quebrado, me pagou minhas dívidas, me deu um cachezão, fiquei um ano e pouco vivendo uma vida de... ideal cineasta, com todos os equipamentos melhores do mundo, helicóptero, né? O filme é dificílimo de filmar, você viu o filme? Não vi o filme, ele foi super mal lançado. A cada 6 horas a maré sobe ou desce, sim, e sim, muda sim. A paisagem, assim, a água, sim, some quando desce. Sim. Então você tinha que projetar a filmagem para montar, filmar naquelas 6 horas, senão o negócio começa a esvaziar. E ferrou, entendeu? Eu me lembro, entrevistando o teu fotógrafo, o Marcelo Dust, ele tinha feito um filme com um elenco internacional, com o Henry Thomas do ET, até no Rio, em Angra dos Reis, chamado Dead in the Water. E ele contou a mesma coisa, que era a maior praga, que toda hora o tom da cor, a cor do mar mudava. É. Mas lá no norte é pior, porque lá no norte é assim... A maré baixa em 6 horas, fica baixa 6 horas. Daí sobe em 6 horas, fica alta 6 horas. Só que quando baixa, desaparece a água. Então parece que está em outro lugar, entendeu? Entendi, entendi. Não, não entendi. É, e vai descendo rápido, não dá para ir filmando, entendeu? Entendi. É muito louco o negócio. O mar recua quase 60 quilômetros. É mesmo? É muito louco. Mas isso é no Equador todo. Quanto mais perto da linha do Equador, pior fica. Tá. E me diz uma coisa, e vocês conseguiram finalizar o filme dentro do orçamento planejado ou estourou? Não, não dá para estourar. O filme foi feito, como era, tinha o político envolvido? Sim. Com muita seriedade. Então ninguém roubou, ninguém, não teve nada disso, entendeu? Sim. O filme foi de um orçamento até modesto. Eu achava que tinha sido altíssimo 7, o orçamento. 7, 8 milhões. Sim, sim. Entendeu? E agora, eu não sei direito mesmo por quê. Porque quem fez, eu só fui contratado para fazer X coisa, teve uma outra produtora que cuidou disso daí. Uhum. Então, eu sei que o filme acabou custando uns 12 milhões. Uhum. Por quê? Melhorou o elenco, mudou o roteiro no meio, teve refilmagem. Refizeram cenas? Não, fizeram mais cenas, vamos dizer sim. Assim. Cenas adicionais, porque... additional scenes. Tá. É, daí... Alô? Alô? Alô? Caiu a linha, o Fofunha tá... Quer que eu desligue aqui? Ajuda se desligar? Não, não ajuda nada. São 5 linhas, fica tranquilo. Tá. Como é que tá o tempo por aí, Marquinho? Marquinho? Ah. Como é que tá o tempo por aí? Ah, como é que é, né? Sabe melhor do que eu, por tuas experiências de vida, assim. É só cada minuto tem 90 segundos, né, querido? É. Sabe como é que é, né? Mas você tá aguentando o tranco, né? Sim, mas é... Não, tô te mentindo, é duro. O que eu tô tentando fazer, sabe o que que é? É não dar tempo pra pensar, sabe? Sim. É me ocupar. Que um amigo meu falou, ah, vai tirar férias. Não, mas que tirar férias você pira. Não, pelo amor de Deus, não. Você tem que trabalhar mais. Eu preciso arrumar mais trabalho pra você aqui. Essa é a dica que eu preciso. Eu tô fazendo umas traduções já e tudo mais, então eu tô assim, me ocupando direto. Aí me dá boas notícias, João, please. Calma, tá chamando. Eu desligo aqui. Não. Tem um celular também, ele deu um celular, se de repente puder tentar. Passa pro Fufunha. Tá. Fufunha, pega o celular lá com ele. Eu vou passar o celular, só um pouquinho. Espera aí que ele te passa o celular, porque pode ter acabado a bateria dele, né? Telefone claro, sem tava fio. No fixo, pode ser que tivesse usando pode, não, um pode. Sem fio, só um pouquinho. Guarda o computador vagaroso. Aqui. Só um segundo, gente, por favor. Já tá na linha, Marco Antônio. Já tá? Ah, tá. Já tá. Oi! Voltou? Oi? Oi, voltou? Tinha despencado a conexão. Tranquilo. Tá. Querido, vamos, já que tava falando do dono do mar, vamos falar do teu filme esse, que falaste até no início, que achas uma bosta, mas de qualquer forma, vamos falar do teu filme sobre webcam. Webcam, o que aconteceu? Quando começou a pintar esse papo de YouTube, sim, e filme direto para a internet, isso, nós resolvemos investir, estamos investindo pesado nisso. A gente tem alguns canais no YouTube. Uhum. E esse filme daí é um filme que a gente fez direto para o mercado de retail, que eles chamam. Eles fazem milhões de CDs, milhões não, milhares, né? Uhum. Esse cara aí foi feito 200 mil e vende por 6 dólares. Entendi. Nos mercados, no Walmart, não sei. Sim. E foi um sucesso, mas o filme é uma porcaria. É um filme de serial killer que não morre ninguém. Tá, o filme é o Cam Girl, né? Foi filmado há uns 10 anos, mais ou menos, né? Não, filmado há 5 anos atrás. É que depende, diretor novo, né? Daí o cara levou 2 anos e meio editando o filme. Então. Entendi. Eu não me lembro do nome do diretor, mas acho que era Kurt alguma coisa, não era? É o Kurt Weiser. Ah, tá. Era isso. Da Weiser Films. É um cara muito legal. Ele já tá no terceiro filme, já fez mais 2. Só que não lançou ainda, porque ele ainda tá editando. Eu falei, meu, vai quebrar, porque... Mas ele fez mais 2. O mercado americano é muito ativo, entendeu? E mal que me pergunte, como é que foi trabalhar nesse filme produzindo e fotografando o filme e não tendo que call the shots, não dando as ordens no set? Caiu de novo, Marco Antônio. Vamos tentar, Fofunha. Vamos tentar. Eu vou ter que achar aqui o celular dele. É, vamos tentar. Vamos tentar. Agradeço ao pessoal que está escrevendo para mim, dizendo que para eu ter calma. Agradeço aí. Cláudia Moraes. Isso, do Paraná, dizendo calma, Marco, que a gente volta lá. Tá. Qualquer coisa eu te dou aqui. Tá. Tem um celular. Como é que foi o nome daquela cidadezinha de merda que você morou? San Juan Capistrano? Não, como é que... Rancho Cucamonga? Rancho Cucamonga, puta que pariu. Um cara que mora nos Estados Unidos em Rancho Cucamonga tem que se lascar, né, mano? Olha, querido, faz anos que eu vou pra Rancho Cucamonga, mas eu posso dar um chute aqui? Lá vai o chute, tá? Tá. Eu acho que não deve cair a conexão lá tanto, viu? Eu também acho que não. É? Porque nem conexão tem lá, deve ser flecha de índio. É flecha de índio, tá? Tá aqui, eu mandei pra ti, vou mandar pro Fufunha o número. Mandei agora pro... Pegou aí, Fufunha? Ele já tá acabando o papo, queria conversar mais 5 minutos e só queria me despedir. Vamos ver. Tenta aí, Fufunha, tá. Tenta aí o só celular. Só um pouquinho, vou mandar aqui pro Fufunha o número, tá? Ah, só um pouquinho. Computador vagaroso é fogo. Não. Tá aqui, ó. Mandei pro Fufunha. Tá o código ali, 11, e depois o número. Não vamos, obviamente, falar, não. Se falar o nome o número do telefone, complicou tudo. Teve uma entrevistada nossa, não sei se você lembra, questão de um mês, que ela pode me ligar à vontade, deu o número, eu queria, e ela, não tem problema. Não adianta. Eu deve estar enlouquecida essa hora, Marco Antônio. Essa hora está enlouquecida. Ai, eu vou te contar. Vamos ver se volta. Era pouquíssima coisa que eu queria, porque já tinha falado do filme, né? Só queria basicamente só finalizar e dar um tchau para ele. Tarará, tarará, tarará. Eu já estou vendo aqui o seu primeiro cantor, e depois, no fim do programa, eu vou mostrar o que fez sucesso no Brasil dele e de Billy Stewart. Ah, tá. E o dono da produtora do Sigilo Absoluto, né, do filme que ele fez com o Michael York no Brasil, eu vou depois te listar as pessoas com quem ele trabalhou na área de música. Vai cair duro, porque ele era produtor musical, na verdade. Mas não trabalhou com meu amigo, né? Não, com teu amigo não. Mas trabalhou com um negro baixinho, que tem um vozeirão, que quando chega pra cantar, a pessoa fica com medo, que parece que ele vai comer todo mundo no público. Nada, Marco Antônio. Nada? Nada. Puxa. Então tá, então de qualquer forma, eu quero agradecer então ao Odorico Mendes pelo papo. A gente basicamente eu só ia perguntar se ele pudesse voltar no tempo com esse filme, se ele trabalharia de novo, se ele faria de novo esse projeto. Ele parecia estar bem empolgado com esse mercado de streaming e tudo mais, de filmes para a internet e tudo mais. Então, de qualquer forma, quero agradecer ao Odorico e depois eu volto a falar com ele, e no caso em off. Mas foi uma honra conversar com o Odorico, uma pessoa super ocupada, e foi muito divertido falar com ele. Então, vamos então para a nossa garimpagem musical? Vamos embora. I'll give you a kiss for a kiss. I'll give you a sigh for a sigh. I'll trade you a kiss for a star. Then I'll trade you a heart for a heart. I'll offer my future to you. You'll offer yours in return. And if this will do for a start, then I'll trade you a heart for a heart. I've got a thousand tomorrows, all shiny and new. They're ready and waiting for someone like you. Tell me that love's for the taking, but I know that giving's a part. For love must be shared to have meaning, so I'll trade you a heart for a heart. misgivings apart. For love must be shared to have meaning, so I'll trade you a heart for a heart. Marco Antônio. Então a gente está, né, começando nos anos 50, esse cantor é Julius La Rosa, essa canção de 58, A Heart for a Heart, ou seja, basicamente ele está tentando convencer a moça a trocar o coração, ele entrega o coração dele e ela dá o coração dela. Ai, que meigo. Muito, muito Ai, meigo. Ai, que meigo. Muito meigo mesmo. Muito meigalinha. Ele nasceu no dia 2 de janeiro de 1930, faleceu em 12 de maio de 2016, ele nasceu em Brooklyn, na cidade de Nova York, né? Filho de origem italiana, um ítalo-americano, e faleceu, um dos poucos casos aqui, a gente fala tanto, né, de cantores e cantoras, mas ele faleceu de causas naturais, 86 anos de idade. Já tinha se mudado fazia anos para o estado do Wisconsin, uma cidade chamada Crivitz. Ele tinha essa voz de barítono e foi muito popular no começo da década de 50, como crooner. Ele teve uma carreira também era DJ, também era radialista. Sim. E ele, nos últimos anos de carreira, trabalhou com um produtor musical que adoras, Bob Crew. Bom. Isso. Bob Crew Generation. Depois, no fim, eu vou tocar a música dele com o Bob Crew Generation. Ah, então tá. Maravilha. Olha só, nos anos, aos 17 anos, o Julius La Rosa serviu na Marinha Americana, logo depois de terminar o segundo grau, e daí lá ele também trabalhou como operador de rádio. Amicíssimo do Jerry Lewis, ele frequentava todo ano aquele mega teleton, né, que o Jerry Lewis fez e até angariou bilhões de dólares para ajudar crianças com paralisia cerebral. E o Julius La Rosa também era protegido do Perry Como. Eu sou obrigado a deduzir que amigo do Perry Como, tudo mais assim, né? É, já está entendendo. E daqui a pouco, quem sacaneasse o cara acordava no fundo do rio. Exatamente. Mas tudo bem. Ele pode ser ouvido com essa voz de cruel dele num filme que... Peraí, os links estão fechando. Poderoso Chefão 3. Tá. Isso. E num filme também chamado Michael e Donna, Um Verdadeiro Amor, que é uma atriz até que eu gosto bastante, a americana Annabella Sciorra, né, de origem italiana. Vamos para o maior hit dele, que foi Anywhere I Wonder, de 53. Ele deve ter sido muito amigo de Charles Luc Luciano. Isso, sabe? Isso. Luc Luciano, claro. John Gotti. Their arms were warm as they welcomed me. Her eyes were fire bright. And then I knew that my path must be through the ever-haunted night. But anywhere grande. É, grande voz essa canção, Anywhere I Wander, ou seja, por onde eu caminhar. Né? Ele fala que não consegue esquecer o amor da vida dele. Canção de 53. Então vamos para os anos 60, por favor. Vamos embora, Fulano. If you're gonna hurt me, baby, if you're gonna make me blue, if you're meant to break my heart, it's untrue. Let me explain before we start out. I want a true girl that I won't doubt. So if that's what you plan to do, you better count me out. Don't say that you care. Spending my money just to see yourself through. Don't play say that you care, unless you really, really do. Well, I don't want you spending my money just to see yourself through. Well, don't play games, 'cause there is no doubt. Sooner or later, Marco Antônio. Eu amo essa canção, cantor Billy Stewart. Essa canção chama Count Me Out, ou seja, me inclua fora disso, ou seja, não conta comigo para isso. É de 64, um dos maiores êxitos dele foi Sitting in the Park, Sentado no Parque, que é uma canção de 65, a gente vai ver um trechinho daqui a pouco. Falar um pouco do William Larry Stewart II, ou seja, William Larry Stewart filho, né? Nasceu em 37 e na capital federal americana, Washington D.C., faleceu em 1970, aos 33 anos, aí dei brincadeira, né? A gente falou de uma pessoa que faleceu de causas naturais, esse faleceu 2 meses antes de fazer 33 anos, quando ele dirigiu o Ford Thunderbird dele pela Carolina do Norte, com 3 integrantes da banda, e caiu de uma ponte. E daí faleceu todo mundo. É um mega cantor, visualmente lembrava o Fats Domino, né? Sim. Um negro bem obeso, assim, bem fanfarrão, mega pianista, também como Fats Domino, e também era baterista. Quem o descobriu foi um dos pioneiros do rock and roll, o Bo Diddley. E ele, bem jovem, daí começou a substituir um pianista de um grupo negro chamado The Rainbows, quando o pianista fixo não podia. Lá ele conheceu um dos integrantes e ficou muito amigo. Quem era o integrante? Marvin Gaye, apenas. Ah, tá. É, o Billy Stewart era grande fã do George Gershwin, e também da cantora Doris Day, até regravou o sucesso dela. Como eu falei, também era baterista, e ele pode ser ouvido num único filme dirigido pelo comediante, o único filme de ficção dirigido pelo comediante Richard Pryor, é Jojo Dancer, Your Life is Calling, no Brasil, era Nos Palcos da Vida, é um filme autobiográfico em que o Richard Pryor basicamente interpreta um comediante. O nome do filme não é Richard Pryor, mas é descaradamente baseado na própria vida. Também no filme chamado Baby Boy, O Rei da Rua. Então, vamos tocar um trechinho do City in the Park, que foi um mega sucesso dele, por favor. If you ever wanna show up, I don't know if you're gonna show. My darling, I got to go, but nevertheless, I said you gotta be waiting, sitting in the park. Marco Antônio. Oi, pois é. Então essa foi a canção dele que fez bastante sucesso, que era Sitting on the Park. Vamos para os anos 70, por favor. Agora começam mega surpresas. Vamos lá. Vamos ter mais informações. Vai lá, Fofonha. Dance on, Maria. but life goes on. And it was hard finding out just how fast her time had passed. So by the time all the magic was lost, she paid the cost. And now she lives like a statue in bed, not really dead, just living. Marco Antônio Santos Freitas. Essa canção é da virada de 76, 77. Perdão. A gente aqui não só toca coisas que a gente gosta, mas às vezes a gente se vê obrigado também a alguma coisa a ver com um documento histórico, né? Então eu já queria pedir desculpas. Eu sou do tipo dos 3 minutos mais longos da minha vida, porque eu acho essa música insuportável, mas de qualquer forma era importante tocar. Por quê? Porque é do Mike Club Congregation. Marco. Mike Club é o empresário, né, que teve essa banda e que foi, cuja empresa produziu o Discretion Assured, do Sigilo Absoluto, feito no Rio de Janeiro, o filme, o primeiro longa-metragem do nosso entrevistado, da pessoa que nos deu a honra de conversar com a gente, com o Odorico Mendes. Então, esse Dance on Maria, ou seja, continua dançando, Maria, vontade de dizer, bem longe daqui, lembra ABBA, né, bastante, uma imitação assim, de ABBA, e lembra também uma banda, deve se lembrar da era disco, Bacará. Sim. O Bacará, isso. Né, da virada de 76, 77, então vou falar um pouquinho desse grupo. Só quero te avisar que a outra música não vamos poder tocar, porque ela está bloqueada para o Hemisfério Sul. É mesmo, é? Sim, senhor. Uau. Eu posso daí mandar um outro link dela? Pode. Tá. Manda pra ti ou pro... Manda pra mim. Tá. Então, perdão. Esse grupo, né, é uma espécie de Sérgio Mendes americano, assim. Então, esse Mike Club, que é um mega produtor, ele montou esse grupo e teve um mega hit, que é o que a gente vai tocar daqui a pouco, que foi a única canção que realmente fez estrondoso sucesso. Mas então vou falar um pouco dele aqui. O Mike Club é o seguinte, ele, mega empresário, atuou em várias áreas, né, mas ficou mais conhecido na área de música. E ele tentava misturar o lado meio riponga com o lado mais modernoso, e a canção que a gente vai ouvir daqui a pouco, um trecho, que foi que fez sucesso, bastante sucesso dele, um tema daquele filme Guerreiros Pilantras, Kelly's Heroes, que é um filme, vocês vão se lembrar, passar na Iugoslávia, filmar na Iugoslávia, sobre guerreiros, sobre soldados de guerra, soldados na guerra, era com Telly Savalas, Don Rickles, Clint Eastwood, Don Sutherland, e até contou esse filme, o Guerreiros Pilantras, com o futuro diretor de cinema John Landis, o futuro diretor do Lobisomem Americano em Londres, o irmão Oscar de Pau, como Boy de Sete. Ele foi até a Iugoslávia para tentar uma chance para trabalhar no filme. E essa canção que eu já ouvi, Dance on Maria, como eu falei, não fez sucesso e foi uma tentativa descarada de ganhar uma grana em cima do ABBA, né, que estava com muito sucesso. O Mike Club, esse produtor, né, produtor de cinema e produtor de música, ele produziu, coescreveu ou coarranjou trabalhos de pessoas como Bob Gaudio, gosta bastante, né, do Four Seasons, né, Lou Rawls, que é o baixinho, aquele que eu falei, com pinta de comedor, grande voz. Ele criou a banda Dave Allen and the Arrows, que é uma das bandas, primeiras bandas de surf music dos Estados Unidos, e ele foi, e essa banda Dave Allen and the Arrows que ele criou foi uma das inspirações para o Ed Van Halen se tornar guitarrista. Ele trabalhou também com Hank Williams Jr., Trini Lopes, os Osmonds, Ann Murray, The Silvers, Eric Burden, Richie Havens, né, eu falei já do Four Seasons, Steve Lawrence, Sammy Davis Jr., quer dizer, com todo mundo. Por sinal, até ele também lançou nos Estados Unidos, só que é impossível de achar, uma versão da canção Tristeza, aquela Tristeza, por favor, pois é, ele fez uma versão supostamente de elevador, só tocada, mas que impossível de achar. E ele tinha essa pegada, o Bob Crook, como ele fez muita trilha sonora para filmes de motoqueiros, da contracultura, né, daquela da contracultura, ele se queimou nos Estados Unidos porque ele quis fazer carreira política, e ele apoiou o Nixon e depois o Reagan, até fazendo jingles, canções para as campanhas. E daí o pessoal meio chamou de moralista de cueca, esse tipo de coisa assim, e ele meio que se queimou. Então, é isso aí do My Cup. Então, quer dizer que a canção que eu tinha te dado ali não tinha, né? Eu vou pegar aqui, tem um outro link aqui, só um pouquinho, já mando aí para ti, só um pouquinho. E é isso aí, ele era dono da produtora que contratou o nosso entrevistado para fazer o filme americano. Mandei pro Fufunha um outro link. Eu não sei, desculpa, tinha falado para mandar para ti, né, querida? Fiz burrada. Tá para mim, por favor. Tá para ti, sem problema. Aqui, mandei já. Ainda não. Então, chegou. O nome da canção é Burning Bridges, Queimando Pontes, e é do My Club Congregation, fez bastante sucesso. Toca uns 25 segundos, muita gente vai lembrar já. Vai lá, vamos lá, Fufunha, tá? Essa música é fantástica. Ah, você lembrava dela? Sim, essa música. Sim, essa música fez muito sucesso. Foi primeiro lugar na África do Sul e, se eu não me engano, chegou, acho que décimo lugar nas paradas americanas. Mas essa música fez muito sucesso. E esse filme é bem um link, assim, entre tipo assim, as Forças Armadas meio vistas pela contracultura, La Mèche, com os filmes da velha guarda, né, mostrando a bravura dos soldados. Então, e foi o filme que lançou o Clint Eastwood. E olha que interessante, essa canção é do My Club Congregation, né, do grupo do My Club, com quem? Com um argentino chamado Lalo Schifrin. Ah. Olha só. E só agora pra gente conectar as coisas. Depois, logo depois, o Clint Eastwood virou super astro, fazendo filmes do Dirty Harry, filmes musicados por quem? Lalo Schifrin. Então, quer dizer, as coisas se conectam, né? É uma pena só não conseguir, eu procuro já uns 5 anos a versão americana do Tristeza que o Mike Curb fez. Então, acho que a gente pode pular para os anos 80 já? Vamos embora. Vai lá, Fufunha. Vamos lá. Thank you. Antônio. Ah, eu canção máximo, não fez sucesso, More and More é o nome, ou seja, Mais e Mais, canção de 85, obviamente, quem cantando, Diana Ross. Vale dizer que o falecido Andy Gibb, que era né, dos irmãos dos Brothers Gibb, né, dos irmãos Gibb, mas que não era oficialmente dos Bee Gees, foi um dos autores da canção, junto do irmão dele, Barry Gibb. E o interessante é que, se a gente pensar bem, parecia como se a Diana Ross estivesse imitando um pouquinho, né, da voz. Sim. Do Barry Gibb, né? Sei lá, falar da Diana Ross parece meio chovendo molhado, mas... É, não tem muito o que se falar de Diana Ross. Vou só dizer, então, sei lá, que a canção que vai tocar daqui a pouco foi produzida e escrita pelo Michael Jackson para ela, foi gravada no começo de 82, e tinha tanta coisa para escolher de canções dela que eu pensei o seguinte: vamos tocar uma música que fez muito sucesso, mas que quase nunca é lembrada desde o final dos anos 80. Essa canção chegou ela foi uma das 10 mais requisitadas para ser tocada nas rádios americanas no final de 82, né? De um disco da Diana Ross, cuja capa até o Andy Warhol que desenhou, e fez também muito sucesso no Canadá e na Itália, mas no Brasil é muito pouco lembrada. Deixa eu ver, um dia eu vou falar sobre a Diana Ross, sei lá, ela, né, foi, pode ser ouvida em trilhas como Até Que Enfim é Sexta-feira, O Mágico Inesquecível, não sei se o pessoal lembra, mas era um filme que tinha uma versão negra, uma versão afro do Mágico de Oz, era com ela no papel da Dorothy, era com Michael Jackson no papel do Espantalho. Deixa eu ver também num filme chamado Young Blood, no Brasil era Verde Campeão, uma espécie de Karate Kid do rock no gelo, assim, com Rob Lowe no auge da beleza, O Maluco no Golfe, que é com Adam Sandler. Então tem muita trilha que conta com canções da Diana Ross. Vamos tocar um trechinho dessa canção então, Muscles, que é de 82, por favor. Marco Antônio. A cara do Michael Jackson, né? É, a cara dele. Canção, né? Sonoridade, sendo que ela foi uma das pessoas que deu mais força, né? Quando ela ouviu cantando com o Jackson 5, ela desde o início foi super, eles se adoravam, né? Que ela deu alta força no início da carreira, e se eu não me engano, ela que foi responsável até por ele ser ator e cantar com ela no filme esse Mágico Inesquecível, porque ela tinha a bola bem mais alta que ele na carreira. Sim. Comparando com carreira solo, né, no caso, né? Então, isso. Então, não. Ah, não é tocar isso, uma, não. Tocar não, uma são coisinha, duas ou? Músicas. Duas, tá. Eu vamos quero lá te mostrar o que explodiu com Júlio Larosa no Brasil e o que explodiu com Billy Stewart. Tá. Vai, depois. Someone that tells me why I live and die. Where do I go? Follow the children. Where do I go? Follow their smiles. Is there go? Follow my hand. Where will they lead me? And will I ever discover why I live and die? I live and die. Why? Antônio? Você já tocou essa canção em outro programa, acho que da segunda-feira, essa canção é super famosa. Olha, essa fez muito mais sucesso que a que eu toquei, né? No Brasil, né? É. Elias Rocha, pessoal, obrigado. Eu tinha 12 anos e sempre gostei de música. Essa em especial estava na minha memória, não lembrava do nome e da letra. E já tentei milhões de downloads e nunca consegui. Agora já sei qual é. É o Elias? Abraço, Elias. Elias Rocha. Só pra dizer assim, tô levando uma, desculpa a expressão, mas uma puteada, uma mijada, de uma ouvinte, amiga minha, Viviane Arruda, lá de Alagoas, porque ela tá achando que eu não gosto de ABBA. Não, gente, por favor, eu adoro ABBA, só que essa canção que a gente tocou do Mike Curb Congregation, que lembra ABBA, não lembra o grupo ABBA do Dancing Queen ou do Waterloo, lembra o ABBA do Fernando, que não dá pra aguentar, gente. Chiquititas. Por favor, aquela canção Fernando, Chiquititas. Né? E outra coisa, lembrando aqui, o Júlio Larousa cantava e junto com ele Bobby Crow Generation. Ah, sim, perfeito. Agora, esta aqui é a do Billy Stewart. Tá, vamos lá. A secret love, baby. Yeah, but within the heart of me. Oh, to soon, to soon, my secret love, yeah. Ooh. And a game, and a game, impatient to be free. So I told a friend, it's time again. Dreamers are often new. I said, not just how not a wonderful, not a wonderful like you are, yeah, now and why I'm so in love with you. I shouted up from the night, but I used to hear that. Now I said, even told that a golden day. Open door. I said a magical door isn't no a secret anymore. I shouted out from the high. I just feel like, don't you know I even went out and I told her for a golden day. That a boat here. I said da-da-less. My heart's an open door. Oh, Essa foi a que fez sucesso. Que ano que é essa? Eu conheci essa canção, mas eu não sei de que ano que é. 1971, 72. Ah, tá, tá. É que eu toquei, foi sucesso dele, mas em 65. Então, tá, então até quinta-feira? Até quinta-feira. Até quinta. Ó, meu amigo, coragem e força, viu? Tá, muito qualquer obrigado, gente. Qualquer coisa, me liga, você tá. Tem meus telefones, fale comigo, sem problema nenhum. Muito obrigado, valeu, Fufu. Beijo. Valeu, ouvintes, valeu...